cidade. A Rádio Rock. Os brindes que você quer. A um clique das suas mãos. Shopping Oi, Rádio Cidade. De volta no Rock Site. Como assim? Junte seus cashes Oi, Rádio Cidade e venha torrar sua grana na loja virtual do RádioCidade.fm. Camisas Rádio Cidade The Darkness. Guns N' Roses. Slipknot. Caternos. Pastas. Estojos. E gorros exclusivos. Mochilas Rádio Cidade. E muito mais. E muito mais. Nós? É. Acesse agora www.radiocidade.fm e boas compras. Shopping Oi, Rádio Cidade. Então agora é com você. Simples. Diferente. Rock and Roll. Cidade. Rádio Rock. Cidade. Campanha da Cidadania. Justiça Eleitoral. Gente, votar é o dever e o direito de escolher os nossos representantes. É destino da sua cidade na sua mão. Este ano vamos votar para vereador e prefeito. E para que cada cidadão do país possa exercer esse ato de cidadania, aqui vão algumas dicas. O dia de votação em todo o país é 3 de outubro e você pode votar a partir das 8 horas da manhã. Não se esqueça de levar o seu título de eleitor. E quando chegar no local de votação, confira se o número da seção eleitoral é o mesmo que está aqui no seu título. E se você estiver sem título, basta apresentar algum documento oficial com foto para comprovar a sua identidade. O período de votação termina às 5 horas da tarde. E assim, a democracia se faz com a sua participação. A gente se vê dia 3 de outubro. Eleições 2004. O destino da sua cidade na sua mão. Chegou a hora da verdade. Vota Brasil. Justiça Eleitoral. Cidade. Estar na moda é mais do que se vestir bem, é se vestir com estilo. Por isso, não perca a edição de um ano da Glam Rio, a revista de moda mais antenada e carioca que existe, que só o Jornal do Brasil tem. Além das novidades que você já está acostumado, a Glam Rio traz ainda as tendências primavera-verão com Ana Hickman, o especial dedicado aos adolescentes com Felipe Dilon na capa e a segunda edição da Glam Homem. Não perca! Dia 25, sábado, grátis, no seu Jornal do Brasil. Cidade, a Rádio Rock! Propaganda eleitoral gratuita. Ama Niterói? Quem mora em Niterói? E quem mora em Niterói, vota em João Sampaio para prefeito. Eu quero me dirigir aos meus amigos e amigas de Niterói, as pessoas que me querem bem, para pedir mais um voto de confiança, um voto em João Sampaio para prefeito de Niterói. Eu peço a você que faça uma reflexão em benefício da cidade. Vamos juntos fazer de João Sampaio o nosso prefeito. João, João, João, João, é doce. Cidade. Cidade. Propaganda eleitoral gratuita. O nome dele é Moreira. Gente, as pesquisas mostram que Moreira Franco venceu o debate do canal 36. Ele apresentou as melhores propostas para a nossa cidade e provou mais uma vez que é o candidato mais bem preparado para governar Niterói. O povo está com Moreira. Vote 15, o meu prefeito. Esta é a cidade. Rock com a sua cara. Rádio Rock. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram. Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação. Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindos à primeira edição do Ronca Ronca pela Rádio Cidade. Histórico dia 20 de setembro de 2004. Para começar o programa de hoje, normalmente nesses momentos de arrancada, a gente traz um ídolo que nós temos há muito tempo para nos iluminar, Zeca Paulo Burro. Ronca Ronca. Thank you. Cidade. can go anywhere. Ouvimos então David Bowie com Anyway, Anyhow, Anywhere, clássico absoluto do Who, disco lançado em 1973, Pin Ups. Vou dar uma passada no cardápio do programa de hoje, alguns acepipes. Nós vamos ouvir novíssimo disco de Black Alien, ex-voz do Planet Hemp. Vamos ouvir o Placebo Talking Heads com uma versão inédita de Psycho Killer. Vamos ouvir Jeff Buckley interpretando Night Flight, clássico absoluto do Led Zeppelin. Joe Strummer, Redemption Song. E a rapaziada que se lembra desse riffzinho, criado há muitos anos atrás por Herbert Viana, essa é uma nova versão da abertura do tema do Ronca Ronca, refeita pelo Berna Cepas, nosso amigo superprodutor, multi-instrumentista, que recriou esse riff criado, inventado pelo Herbert, e que durante muito tempo o Ed Mota regravou. Durante muito tempo o Ed fez um groove em cima dessa paradinha, e o mundo gira, a luz está na roda, a gente fez uma nova versão. Zeca, vamos dar o telefone aqui do estúdio para a rapaziada começar a se manifestar ou não? Vamos lá então, é 2221-1029 para a rapaziada começar a ligar aí e concorrer a 5 CDs do Black Alien aqui no Ronca Ronca. Loucura total. Então nós abrimos o programa com um disco de 1973 e a segunda canção pertence a um disco que ainda não foi lançado e é uma das atrações do Ronquinha de estreia. O disco de Dado Villa-Lobos. O disco intitula-se Jardim de Cactos e o Dado, muito gentilmente, cedeu esse material para a gente. Nós vamos ouvir a música intitulada Cores em Mim, uma composição super interessante do Dado com China, que recentemente andou se apresentando no Rio de Janeiro, recentemente lançou seu primeiro disco solo também. O China, para quem não se lembra, foi durante bastante tempo vocalista do Shake Tosado. Zeca, pão do burro, coisa ronca, de mim. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. Os captam a diferença. O branco é cor sem ser cor, que a natureza transformou no brilho que nos cerca e nos enche a vista, que ofusca, mas que ao mesmo tempo nos paralisa, pintando a cada segundo dia a dia da vida, como raios multicoloridos que me fazem pensar. Se tivesse cores em mim, daria o tom, coloria o que não tem cor, rabiscava o céu, coloria o que não tem cor, rabiscava o céu. Manipulando algo que não conhece, não sabe se é capaz de interferir na cor, pintando cinza em tudo que o dia projetou. Se tivesse cores em mim, eu daria o tom, coloria o que não tem cor, rabiscava o céu. Bom, nós ouvimos então o Dado Villa-Lobos com a faixa Cores em Mim, que pertence ao CD, primeiro disco solo do Dadinho, ainda não lançado, hein? Ô, Zeca, vamos falar da promoção, né? Repetir o telefone. Vamos sim, é 2221-1029. Pra quem estiver ligando aí durante o Ronca Ronca, tá concorrendo a 5 CDs do Black Alien. Inclusive, ô Maurício, tem um pessoal ligando aí, o Luiz Antônio, por exemplo. Ele ligou pra cá e tá querendo saber o que é especificamente o programa, o que você vai tocar, como começou o Ronca Ronca, essa coisa e tal. O que, que rola no Ronca Ronca? O que você toca no programa? Antes de dizer o que, que rola no Ronca Ronca, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir essa banda novíssima de Londres chamada Block Party. Não existe ainda um álbum inteiro do grupo. Apenas um EP com 5 ou 6 músicas, nós vamos ouvir um dos primeiros compactos. Aliás, mandar um abraço para a rapaziada, fortíssima torcida do Ronca Ronca, em Leeds, capitaneada por Marcelo Caipirinha, que botou o despertador para tocar às 4 horas na Inglaterra, 4 horas da manhã na Inglaterra, para sintonizar a Rádio Cidade via internet e nos prestigiar. É brincadeira? Sensacional, né? Merece um abraço mesmo, né? Um abraço, Caipirinha, você em Leeds, aí um pedacinho aqui do saxofone de John Coltrane para você. Vamos voltar então a Londres e mostrar a banda Block Party. Chegou a hora do pau comer. Ronca Ronca. A rádio rock. Ok, it's Block Party live on Radio 1. Shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn, and you were gone. Gone. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night. Last night. The room was empty as I staggered from my bed. Could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. I'm not ready to fight for life. I had too much to drink last night. Last night. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to fight for life. I had too much to drink last night. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Ouvimos então uma sequência de três canções espetaculares. Abrimos com Block Party, a música Little Thoughts, repetindo. Esse é um singlezinho 7 polegadas, remetido por nosso amigo correspondente em Leeds. Amigo, uma vírgula, né? nosso ícone em Leeds, Marcelo Caipirinha, essa hora cheio de remela no olho. Logo depois, nós ouvimos o Block Party com Little Thoughts. Logo depois, espetacular Electric Prunes com I Had Too Much to Dream. É, bicho, é o fundo Black Alien. E fechamos com Monstros do Ula Ula, com a canção Super Motoca. Aproveitar esse clima do Black Alien ao fundo para mandar um saludo muito especial à nossa gigantesca torcida em Nikit City. Ronca Ronca sempre teve uma forte influência na Cidade de Sorriso. Sabe por que, que se chama Cidade de Sorriso? Não vou falar, não. Deixa pra depois. Parece brincadeira. Pera aí, Zeca. Volta aqui pra rapaziada entender por que, que eu tô fazendo essa menção à Cidade de Sorriso. Dá um gásinho no Black Alien. Essa é a música que abre o disco do Black Alien, Babylon by Gus, volume 1, O Ano do Macaco. A música ao fundo chama-se Mr. Niterói. Vamos repetir a promoção por onde você pode faturar 5. Quer dizer, cada um vai faturar um, né? Nós temos 5 CDs para dar para a rapaziada. Que ligar para onde, Zeca? Vamos lá, 2221-1029. Pode ligar aí para o Ronca Ronca. Inclusive, temos aqui ouvintes aqui, mais ouvintes. O Roniel, ele tá muito feliz com a volta do Ronca Ronca. Tem também Elan, tá dando boas-vindas ao novo, velho programa, né? Pode escrever. E o Marco Antônio, colaborador do site roncaronca.com.br, tá torcendo para o programa que estreou aqui na Rádio Rock. Pô, grande irmão. Um abraço pra você, você deve ter ficado mais feliz que pinto no lixo com a abertura do programa David Bowie empetrepando Anyway, Anyhow, Anywhere do The Who. O que mais? Alguma pergunta? Alguma indagação? Não, tem aquela pergunta do Luiz Antônio, né? Que ele quer saber o que é especificamente o programa, o que toca, coisa e tal. Bom, mas enfim, o Ronca Ronca existe no dial carioca há bastante tempo. Nós ficamos 3 anos na Rádio Imprensa. O Ronca Ronca vem da linhagem direta do Ronca Tripa, que existiu durante muito tempo na Panorama, lá em Nilópolis, um caminho que eu fazia para ir a Nilópolis, que hoje realmente seria impossível, porque eu passava por áreas absolutamente insalubres, né? Mas, enfim, foi um tempo maravilhoso em Nilópolis. Logo depois, nós fomos para a Globo FM, onde também ficamos durante bastante tempo, uns 3 anos lá, e depois um intervalinho e a imprensa, e depois a imprensa foi arrendada, e hoje nós estamos aqui na Rádio Cidade graças ao convite, né, de vários amigos que nós temos aqui, pessoas bastante simpática, né? Vamos homenagear aqui os nossos. Tenho Judas na minha ceia, onde quer que esteja, já sabe, somos nós. Mas enfim, o Ronca Ronca, durante algum tempo, ele existiu junto à festa Ronca Ronca, né? Que ficou 3 anos no condomínio, sempre teve um itinerário meio errante. E já desde o início de 2004, que eu não faço a festa, a última edição foi na Bunker, mas com certeza absoluta, com a volta do programa, né? Nós teremos mil e um motivos para voltarmos com a festa. Tá respondida a pergunta ou não? Acredito que está respondida sim. Inclusive, você acabou de responder também para algumas pessoas que de repente não entenderam o porquê de novo, velho programa, né? Que foi aqui Elan que comentou. Não, e o rapaz pergunta sobre lado B, né? Então, a ideia do programa sempre foi mostrar alguma coisa que esteja na última gaveta do armário, né? Ele fala de lado B, evidentemente é uma meta que nós temos sempre, mostrar alguma coisa que você não encontra por aí, né? E não só de música, mas estilos musicais. Quer dizer, evidentemente, essa edição do Ronca Ronca na Rádio Cidade, ela vai ser mais voltada para o rock, até pelo conceito da rádio. Mas eu acho que aos poucos, a rádio entendendo o programa entendendo a rádio, e aí sim a participação dos ouvintes, eu acho que tudo na vida depende do que você recebe de fora, né? Aqui dentro desse estúdio não vale absolutamente nada. Nós temos que ter realmente a participação das pessoas dizendo o que elas querem ouvir. Hoje, inclusive, eu vou mostrar 2 músicas aqui que foram pedidas por e-mail para o site do Ronca Ronca. Aliás, na próxima edição, é bom dizer que o programa acontece toda segunda-feira aqui na Rádio Cidade. Na próxima edição do Ronquinha, nós já teremos todos os canais via internet para que você possa se comunicar com a gente. Mas para o site do Ronca Ronca, eu recebi 2 pedidos muito interessantes. Então, o programa é baseado

hora do pau comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Está Victoria com The Fall. E antes nós ouvimos o quê? Não lembro. Hein, Zeca? O que nós ouvimos? Ah, o Black Alien com Babylon by Gus. Repetindo a promoção, Zeca. Vamos lá, é 2221029, valendo os 5 CDs Black Alien, um CD para cada, lógico, como já falou o Maurício Valadares. Agora, interessante o seguinte, essa música, Victoria com Fall, um clássico absoluto do Kinks, Guy. Eu recebi um e-mail muito bacana de um ouvinte nosso de muito tempo, Kleber Vinícius. E essa música eu sempre toquei, ô Zeca, em momentos muito especiais para mim como vascaíno. Durante muitos anos o Vasco ganhou vários campeonatos, né? A cada campeonato que o Vasco ganhava, eu sempre mostrava a vitória. Eu recebi um e-mail do Kleber Vinícius. E quando perdia, você ouviu o quê? Eu não fazia o programa, ficava em casa. Mas aí, o Kleber falou o seguinte: Maurício, não deixe de tocar Victoria. O Vasco não ganhou absolutamente nada, não ganhou Paul Newman. Mas quem ganhou foi a torcida do Ronca Ronca. A torcida do Ronca Ronca hoje é campeã no Rio de Janeiro, que está tendo o programa de volta. Então, Kleber, para você e para todos os ronqueiros. Então, sintam-se homenageados. Nós vamos passar para um intervalo, é isso? Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem umas perguntinhas dos ouvintes aqui, mas vamos para o intervalinho rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o Ronca Ronca. Vamos então. Ronca Ronca Cidade. A Rádio Rock. Você gosta de Korn? Feeling like a freak on a leash. Nós gostamos de Korn. Sorte sua. Cidade. A Rádio Rock. Sempre. Em setembro. Esse grito vai ecoar na cidade. Are you gonna be my girl ou morte? I said, are you gonna be my girl? Jack. Come on and get your kicks. A banda do mês na cidade. Só aqui você fatura camisa e CD da banda. 2221-1029. Radiocidade.fm. Independente de qualquer coisa. A banda do mês da cidade. A Rádio Rock. Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito Rádio Cidade. Acompanhe agora os melhores momentos do debate entre os candidatos Bob Marley e o velho Aristarco Pederneiras. Com a palavra, seu Aristarco Pederneiras, candidato do PLB, Partido Octogenário Brasileiro. E aí, ô marginais, eu queria saber se vocês aí, se eleitos, vão criar mais postos de saúde na cidade, hein? Ou vão ficar de p*** cheirando maconha o mandato inteiro? Com a palavra, Bob e Marley. Aí, Marley, eu acho que o velho pegou a gente aí. A gente nem vai criar posto de saúde aí. Pô, Bob, a gente vai criar posto sim, cara. A gente vai criar um posto 9 em cada praia do Rio. Vai criar um posto 9 na Barra, um posto 9 em Niterói, um posto 9 no Piscinão de Ramos. Pode crer. Cada bairro vai ter o seu próprio posto 9. Aí demorou, aí. Posto 9 dá uma onda, aí. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Essa data histórica de 20 de setembro, para a felicidade minha, marca um fato muito interessante também, que é o lançamento lá fora da edição especial do London Calling, disco do Clash, lançado entre 79 e 80, na virada de 79 para 80, e tido pela Rolling Stone como um dos melhores discos, pela Rolling Stone e por qualquer pessoa sensata, como um dos melhores discos de todos os tempos. O London Calling está tendo uma super edição lançada hoje, com dois CDs e um DVD, com um monte de canção inédita, cenas da gravação dessa demo que o Clash fez num estúdio chamado Vanilla, não sei o quê, em Londres. Conforme eu escrevi hoje no site do Ronca Ronca, eu espero que a Sony, a gravadora que detém os direitos do Clash no Brasil, edite esse disco por aqui, como ele está sendo lançado hoje lá fora. Não é não, Zeca? É isso aí. E agora vamos lá para a pergunta aqui do Celso Gomes. Ele está perguntando quando o Ferrari vai aparecer no programa. Bom, em primeiro lugar, quem é Ferrari, né? Bom, para a rapaziada que acompanha as notícias do Ronca Ronca no www.roncaronca.com.br, eu já venho dizendo há muito tempo que o Ferrari está totalmente sumido. Mas o Ferrari é um cronista da cidade, das coisas que acontecem no Brasil, no exterior, morador, residente em Paquetá. O Ferrari está sumido. Lamentavelmente, ele está sumido. Gostaria muito de tê-lo hoje aqui no programa de estreia. No dia que o Ronca Ronca passar a ter 2 horas de duração, espero que isso seja em pouquíssimo tempo, o Ferrari, com certeza absoluta, vai ter o troninho dele, né, no bom sentido, dentro do programa. Agora, com 1 hora apenas, realmente, não há tatu que resista à falação do Ferrari, né? Muita trelelê, trololó, e a gente tem uma penca de músicas aqui para mostrar, né? O que mais, Eco? Então tá certo, vamos reforçar a promoção no 2221029, valendo os CDs do Black Alien. Olha só, faltam 20 minutos pra 1 hora, né? Uma condição, 1 hora não dá, bicho. Dá o telefone pra rapaziada ligar pra cá e pedir pra segunda-feira que vem o programa já ter 120 minutos, cara. 2221029, tá à disposição aí da galera. Mas olha só, já que eu falei do Clash, vou mostrar pra vocês uma versão de uma música muito conhecida do Bob Marley, Redemption Song, interpretada pelo Joe Strummer e a última banda que o Joe Strummer teve, The Mescaleros. E logo depois, nós vamos ouvir um cidadão que a gente gosta muito também há bastante tempo, super guitarrista escocês Edwin Collins, com outra música do Clash chamada 1977. E ontem, domingo, eu estava vendo Hermes e Renato na MTV e teve uma daquelas cenas bizarras e eles sonorizaram a cena do Hermes e Renato com A Girl Like You, a música mais conhecida do Edwin Collins. É verdade, toca direto aqui na Rádio Rock. Hermes e Renato com Edwin Collins realmente foi muito pra mim a piscininha, viu? Então, primeiro, Joe Strummer and the Mescaleros com Redemption Song, logo depois, Edwin Collins com 1977. No ar! Ronca, ronca! Thank you! Cidade.

in 1984, but it all made sense in 1977. Então, duas canções envolvendo Clash. A primeira, Joe Strummer com Redemption Song. Logo depois, Edwin Collins com a música do Clash, 1977. Falando em Bob Marley, uma informação que eu acho que eu nem deveria dar aqui, mas vamos romper algumas amarras, né? Está no Rio de Janeiro, para quem gosta de dub, para quem gosta das coisas da Jamaica, todas elas, né? Rapaziada aqui gosta muito das coisas da Jamaica, né? Por exemplo, esse cidadão. Está já no Rio de Janeiro, Mad Professor, super produtor, engenheiro de som, criador de alguns dos mais célebres discos de dub. E o Mad Professor estará amanhã na Modern Sound, numa coletiva de imprensa. Ele acaba de lançar o disco junto com o Marcelinho da Lua, né? O disco do Marcelinho remixado por ele. E o Mad Professor estará, como eu disse, amanhã na Modern Sound, ali na rua Barata Ribeiro, numa coletiva de imprensa. Ou seja, se você tem vontade de bater um papo com o Mad Professor, é bem melhor você fazer isso amanhã do que quinta-feira no Circo Voador, quando ele estará se apresentando. E com promoção da Rádio Cidade. Olha só, que beleza. Tá vendo aí? A galera, inclusive, pode ligar para o 2221029 durante toda a programação da rádio e concorrer a convites também para esse super show no Circo Voador. Quinta-feira. Então, está dado o recado. Entre as atrações do programa de hoje, programa de estreia do Ronquinho aqui na Rádio Cidade, está o disco, um dos raros bons discos que ainda não haviam sido lançado em CD, o disco do Talking Heads, The Name of This Band is Talking Heads, lançado em 1982, se não me engano, e que traz dois períodos bem distintos do Talking Heads, um de 77 a 79 e o outro de 80 a 81. O disco saiu com dois CDs e várias músicas inéditas, eu acho que umas 12 ou 13 músicas do Talking Heads que nunca tinham sido lançadas. Nós vamos ouvir desse disco do período de 80, 81, onde a banda do David Byrne, aliás, o David Byrne vai se apresentar no Canecão agora, né? Tá ligado? Sabe quando é que é? Não sabe onde é, não sabe quando é, mas o David Byrne, prepare aquelas merrequinhas, estará com um show espetacular no Canecão, acho que no mês que vem. Mas enfim, essa formação Talking Heads tem a participação do Buster Jones, um baixista negão espetacular, que infelizmente já partiu para o andar de cima. Com vocês, Psycho Killer. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Here we go. Run away. you're not saying it anymore. I have nothing to say. My lips are sealed. Say something once. Why say it again? Psycho killer. Kiss, kiss, kiss. Você ouviu isso? Cidade. Aí ao fundo, Jeff Buckley, numa versão espetacular de Night Flight Led Zeppelin. Pão no burro, Zé, com um pedacinho. Não vai dar tempo de nós mostrarmos a música toda, mas segunda-feira que vem a gente volta com ela, um gaizinho. Coisa séria, hein? Isso aí foi gravado em 1993 em Nova York, num bar que é mais ou menos metade desse estúdio onde nós estamos, que é bem pequenininho. O Jeff Buckley gravou esse disco aí. Received a message from my brother across the water. He said laughing as he wrote the ends inside. So I said goodbye to all my friends and packed my hopes inside a matchbox, 'cause I know it's time to fly. Oh yeah, come on, come on now. Meet me in the morning. Meet me in the middle of the night. Mamãe me acorde. Bom, agradecer a rapaziada que participou. Semana que vem nós estaremos com todos os contatos de internet para a aproximação ser mais apertada ainda. Obrigado à Rádio Cidade pelo convite do Ronca Ronca se estabelecer aqui. É, rapaziada, presta atenção. A partir de amanhã, no site da Rádio Cidade, você já pode presenciar o playlist que foi mostrado, as músicas que nós mostramos aqui, e de repente até algumas delas com informações para que você possa correr atrás desses sonhos. Zeca, vai dar o resultado da promoção? Vamos lá, quem ligou aí e se deu bem foi a Karina Rocha, Claudinha Martins, Elan, Marco Antônio e Vitor Coutinho. Ambos podem passar aqui na Rádio Rock, prazo de 5 dias, aquela coisa toda. Avenida Presidente Vargas, 435, no 20º andar, para pegar aqui cada um o seu CD do Black Alien. Muito obrigado a vocês, beijinho, bye bye, tchau. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Um dia, o homem desconhecido.